For no one, no one in this world can you trust. Not men, not women, not beasts. This you can trust. Fala meus amigos, aqui é o Diego Flyfish, começa agora mais um Gavistática. Eu estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. E aí galera. E com o convidado especial aqui, o Eduardo Spohr. Presente, estamos aí. O especialista, né cara, literatura fantástica, o escritor do A Batalha do Apocalipse. Especialista não, porque sempre quando fala especialista tem a maldição. Né? É a senha pro cara falar besteira o programa inteiro. É, não, mas é aí que tá, pô. Quando a gente fala especialista, a gente se livra da culpa, tá ligado? Não, é essa do especialista e o cara falar que sabe o que tá fazendo, né? O cara que fala isso, velho, se prepara que a parada vai ser tensa. Pois é, e hoje falaremos aqui da Era Iboriana e da Terra-média, né, cara? Pra quem não sabe, Terra-média é o cenário onde se passa Senhor dos Anéis e a Era Iboriana é o cenário do Conan, né? Não. Não é da Era Iboriana. Nós vamos falar do cenário mais macho de toda a fantasia. Ah. O que seria, então, a Terra-média e a Era Iboriana, né? Vamos por partes. Terra-média, quem poderia falar mais ou menos do que trata esse cenário aí do Tolkien? Eu voto no convidado. Voto no convidado. Cara, eu confesso que eu sei mais sobre a Era Iboriana do que sobre a Terra-média. É, inclusive, me parece que existe uma sugestão, e agora eu posso estar falando uma grande besteira, espero que vocês mandem e-mail e me corrijam aí, que existe uma sugestão de que a Terra-média também poderia ser um planeta antes da Terra. Eu já ouvi isso em algum lugar. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Eu já ouvi isso também. Mas eu sei que a Era Iboriana é isso. Ah, você fala assim, que é tipo a Terra, só que num passado não registrado, não, a história é... passado longínquo. Assim. Cara, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu ainda não li o Silmarillion, tô com ele aqui, mas acho que eles nem tem no Silmarillion. Eu já ouvi isso em algum lugar, não sei se é boato. E aí realmente precisava de um especialista pra dizer, assim. Eu já ouvi falar que é aquela região da Europa toda ali, né? Em um passado bem longínquo mesmo. Eu já ouvi falar disso também. É uma parada que eu também já ouvi falar isso e é uma parada que faz até sentido, né, cara? Porque se você analisar a Terra-média, os povos que vivem ali, e pegar, por exemplo, que ao sul da Terra-média tem lá o... Como é que é o nome daquele povo, cara, que aparece? Que é basicamente os árabes, né? Os Haradi, né? É, isso, exatamente, os Haradi. É, tem umas etnias que se parecem um pouquinho, né? Como, por exemplo, os caras de Rohan, que são meio celtas, né? Isso. Meio vikings e tudo. Tem os orientais também, né? Que inclusive, no próprio Senhor dos Anéis, eles chamam de orientais. É, porque eles estão no Oriente, né, porra? Não quer dizer que não, seja... mas eles são realmente orientais. Tem olho puxado. Tem olho puxado. É, exatamente. Uhum. Se fosse um oriental e aparecesse um negão de 2 metros de altura, aí seria uma parada realmente nada a ver. É, realmente. Mas é um oriental com cara de japonês, sacou? Eu não lembro disso, não. Não, mas eu acho que tem mesmo. Que tipo, tem o pessoal ali do sul, que é os Haradi, e os de lá de cima, pô, não tô lembrando o nome agora, é um nome meio estranho. Aquela galera que aparece de armadura, né, no filme até. É, né? Eles aparecem. Que ajuda Mordo e tal, tá ligado? São dois povos corrompidos por Sauron, né? Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Eu queria falar uma coisa sobre a Era Iboriana, que o Aiken falou mais à frente, que era um cenário sangrento e macho, tudo. Eu concordo, eu vi que você falou isso num tom de elogiar a parada, né? Uhum. Mas acho que é muito mais do que isso também, né? Realmente é um cenário riquíssimo, né? Eu vou te dizer que é o cenário de fantasia que eu mais gosto, não tenho dúvida disso, é um cenário muito maneiro. Mas o que eu acho mais fascinante é que existe uma pesquisa muito profunda, cara. quem gosta de Conan e curte mesmo assim os universo expandido tudo, sabe que o Robert Howard e depois a galera que sucedeu a ele, a galera dos quadrinhos, uhum, né? Mas mesmo se você pegar só pelo que o Robert Howard fez, cara, realmente ele pesquisou muito sobre os povos, dos povos da Terra mesmo, né? Porque a Ereboriana é uma caricatura do que seria a Terra antes de um determinado cataclismo, né? Você vê que o universo do Conan, ele é muito mais, digamos assim, a criação é muito mais científica do que a criação, por exemplo, da Terra-média, né? Que é uma parada... É mais conto de fadas, né? Aquela parada assim. Exatamente. Né? Até no Silmarillion, né, Eduardo, você que não leu ainda, você vai perceber quando você lê, que é uma parada que a criação da Terra-média é um lance mais de realmente, de conto de fada, de canção, é uma de lenda, assim. Mais mística, né? E o Robert E. Howard, ele escreveu, assim, tratados enormes, assim, com relação à Era Iboriana, com a Era Turiana, até que uma era que vem antes, que é a Era do Atlântida, né? Do outro personagem dele, né? Do Kuu, Isso, perfeito. É porque existiu, né? Isso é uma coisa até interessante. Uma vez eu até falei isso no outro podcast, nossos amigos aí do Papo Lendário, tava outro dia lá e comentei sobre isso, né? Que eu também estudei um pouco sobre isso, no meu caso, né? Pra fazer mitologia das nações antediluvianas, que eu trato um pouco no meu livro, né? Mas não vou falar disso agora, só pra lembrar o seguinte. Existiu o ser humano, o Homo sapiens, como a nossa raça mesmo, o Homo sapiens, o homem moderno, não o homem pré-histórico e tal, ele existe na Terra, acredita-se que há mais ou menos 100 mil anos. No entanto, a gente só tem civilização que a gente conhece ali a partir do Egito, então vamos colocar 10 mil anos. Então por que o ser humano levou 90 mil anos, né, pra constituir uma civilização? Então assim, o que os arqueólogos acreditam, que os historiadores acreditam, é uma hipótese muito interessante e provável, que é que antes disso, não, eles não tinham escrita. Se você não tem escrita, você não tem como transmitir conhecimento, então você, você é nada mais do que um macaco, não tem como acumular conhecimento, então a escrita veio pra dar o boom. Quando o cara fez a escrita, meu irmão, aí foi embora. Mas existe uma lacuna factual aí, entre esses aparecimentos do Homo sapiens e esses 90 mil anos em que o ser humano esteve na pré-história da Terra. Então, aí a fantasia viaja, cara. Pode ter acontecido de tudo, né? Ninguém sabe, ninguém tava lá. Pode ter acontecido até porque, assim, é uma hipótese fantástica, não tenho dúvida, mas não é absolutamente impossível, porque se você pensar bem, você tem lá no Egito uns objetos, sei lá, de 10, 8 mil anos que se preservaram por causa do clima. Agora, por exemplo, se tivesse uma civilização, digamos, no Brasil, um exemplo bizarro, né? Cara, em mil anos, pode fazer pirâmide, desaparece tudo mesmo, entendeu? E esse é um fato, isso pode acontecer. Então aí a fantasia brinca com isso. Então isso que eu acho maneiríssimo do Robert Howard, até porque eu sou um cara que gosto, quando eu faço as minhas histórias, misturar um pouco de o que é realidade, porque desperta uma parada no cara, entendeu? Aí é legal também. E o Robert Howard, ele faz isso, diferentemente do Tolkien, que também é tão bacana quanto, mas o Tolkien é realmente totalmente poético, a parada. Foi o que você falou mesmo, conto de fada, é bem diferente. Agora, interessante falar disso, tipo, o gênero de fantasia em si, ele já é um gênero antigo, né? Literário, assim, bem antigo, né? Agora, essa parada aí que o Robert Howard fez, que eu até já ouvi falar, não sei se é verdade, que ele criou o subgênero, que é o de espada e feitiçaria, né? Pegou já o gênero de fantasia e deixou uma coisa mais adulta, né? Eu acho que foi. Eu conheço um pouco do Robert Howard, inclusive tem um livro aqui em casa chamado As Obras Completas do Robert Howard, né? Boa. Que foi lançado pela editora Conrad. Quem não leu, fica a dica, né? Que são... Em dois livros, você realmente tem a obra completa dele, porque ele escreveu muita coisa interessante. E é interessante que ele é um cara diferente do Tolkien, e aí não tô achando desmerecendo o Tolkien nem nada, mas ele é um cara que tem uma literatura totalmente diferente, porque ele não enchia linguiça. De jeito nenhum. Não que o Tolkien enche. Cara, ele enche. Não que seja ruim, né? Mas ele enche. É porque assim, quando você fala encher linguiça, você parece que você tá... Tá botando porcaria, né? Não é isso, né? Então o que acontece? Porque o Robert Howard, ele escrevia contos. Porque tudo é a mídia que o cara tinha. E na época, a mídia que ele tinha, vocês conhecem muito bem, e também foi o caso do Lovecraft, os caras escreviam pra revistas. Né? Revistas eram chamadas revistas pulp, que tinha aquele papel de jornal e meio amarronzado. E o público daquilo não era um público infantil, nem era um público muito velho. Era um público, vamos dizer, de entre 15 e 30 anos, entendeu? Essa galera. Mais ou menos os nerds da época, né? E era um público masculino. Então a coisa foi meio direcionada, né? Você vê que as histórias do Conan, até hoje, elas são direcionadas mais pro universo masculino. Então, como ele não tinha espaço pra escrever um tratado, escrever uma coisa sobre os hobbits, como o Tolkien faz também maravilhosamente bem, ele tinha que... Cara, a são, é 10 páginas que você tem pra escrever a aventura inteira. É bem diferente, realmente. E é uma parada que, se você comparar com essa literatura pulp, né, da época, como o Eduardo Spohr falou, eram todas aventuras assim, apesar das histórias pulp serem mais puxadas pra, tipo, o Sombra e outros personagens assim, mais modernos, né, inseridos na época, eram todas histórias assim, mais sombrias, todas histórias mais ágeis também. Geralmente envolvia uma parada meio com mistério também, não é? Sempre. Talvez chame pela época, né, que a época aí do Robert E. Howard, mais ou menos, foi lá década de 20, 30, né, por aí. O primeiro conto do Conan que ele publicou foi em 32. 32, né. Ah, e só puxando agora uma parada que a gente falou antes, que é bem curioso, é que assim, a gente falou, né, como que o Robert E. Howard detalhou bastante a era iboriana, detalhou bastante, assim, todo o cenário, criou realmente um cenário muito rico, assim, entrelaçando histórias e culturas reais e tal, considerando que ele fez isso porque ele não queria se preocupar com pesquisa histórica e com coisas do tipo, né, cara? Não com anacronismos e tal. Sim, sim. Então ele sim. Criou a própria era dele, criou o próprio cenário, utilizando o material da Terra, vamos dizer. Isso. Assim. E bem ou mal, você tem razão, mas e bem ou mal ele acabou fazendo uma pesquisa pra criar, ou se ele já conhecia, ou provavelmente já se interessava, porque a gente vê o filme do Conan, que não conhece muito, até li algumas revistinhas, e não tem noção de que existe muitos países, muitas regiões mesmo. Você, por exemplo, tem desde as regiões que a gente conhece do Conan, que é aquela coisa mais, vamos dizer, sei lá, ocidental e meio desértica, assim, né? Uhum. Você tem também a parte oriental, tem a Índia, tem o Egito, tem a África, que tem uma história fabulosa do Conan, que é uma das melhores, que é a saga Rainha da Costa Negra, aquela da Belit. Uma coisa, o Conan, eu conheço pouco de Conan, na verdade, né? Assim, eu acho que eu li uma revista ou duas só, li alguns contos, vi o filme, né? Que o filme eu acho que nem tem tanto a ver com a mitologia mesmo. Agora, uma coisa que eu não consegui ainda, não ficou muito claro pra mim, o Conan, ele é realmente um herói ou ele é um cara sacana, velho? Não consegui pegar ainda. Bom, cara, a personalidade, assim, o Conan é, você joga RPG, entende de RPG, de D&D, como é que é? Não, sim, mas quem entende mais é o Ike. É, inclusive, eu tenho uma aventura marcada pra hoje de madrugada. Então, o Conan é a personificação mais perfeita que tem do Chaotic Good. É. Ele, se você falar em Chaotic Good, eu só penso em duas pessoas, Conan e Wolverine. Pode São os dois maiores Chaotic Goods que eu já ouvi passar. O Conan é um cara bom, cara. Inclusive, ele tem bons princípios, só que ele simplesmente não respeita nenhuma lei nem sociedade. Tem uma passagem, por exemplo, que ele tá atrás de um cara, aí ele tem que pegar o maluco, aí tem um barqueiro que tá no barco, assim, ele rouba o barco do cara, mas ele fala, não, tem que ir tal, mas aí joga umas mulheres pro cara, entendeu? O cara não é um cara mau. Pode crer. Várias vezes que ele fala, quando ele pega uma mulher, ele tá com uma mulher, ele não fica com outra. Ele tem essa parada. Depois ele troca, né? É. Mas não com as duas ao mesmo tempo, né? Ele nunca disse quanto tempo ele ia ficar. Ele tem uma certa ética, né, cara? E assim, isso é uma parada que é uma característica mesmo, né, das histórias do Conan. Que o povo cimério, que é o povo bárbaro, que é o povo não civilizado e tal, ele é um povo extremamente justo, extremamente honrado, assim, apesar de ser um povo mais... Como é que eu posso colocar? Mais... Violento. Mais violento. Mais, tipo, regido pela lei da força e tal. Ele é um povo mais justo. Selvagem. Exatamente, selvagem. Isso. Enquanto os povos civilizados são... mostram como sendo corruptos, como sendo mais mesquinhos, entendeu? É, porque isso é uma máxima que o Robert Howard colocava, e também ele era interessadíssimo por isso. Isso é uma coisa que famosíssima dele, que ele falava o seguinte. Acho que na Torre do Elefante que eles falam isso, uma história chamada Torre do Elefante, se eu não me engano. Ele diz que alguns bárbaros podem ser mais civilizados que os homens civilizados, porque, por exemplo, a lógica dele é a seguinte. Se você entra, por exemplo, na taverna, onde só tem bárbaro, e aí você, por exemplo, sabe que se você mexer com o cara vai te esculachar, né? Vai ter porrada. Então o cara não tem nenhuma lei, nenhum guarda que vai te... Né? Então todo mundo se respeita, porque sabe que se levantar alguma coisa vai dar em morte, vai ter sangue. Vai resolver entre os dois ali, né? E já os civilizados não. Já os civilizados, chega lá o cara que é um nobre fraquinho e mete o dedo na tua cara, porque na verdade é um bruto de um covarde, porque sabe que não, você não vai poder fazer nada com ele, senão você vai preso, entendeu? Então ele fala que às vezes os bárbaros são mais civilizados, e isso é de certa forma uma verdade mesmo. Eu aqui no Rio fiz jiu-jitsu minha vida inteira. Se chegar numa academia de jiu-jitsu, cara... Adorei a analogia. Todo mundo se respeita, cara. Não tem essa, entendeu? E sabe que se não respeitar, vai estancar a porrada ali. Então, é impressionante, cara. Tu chega, tu vai na academia, vai na outra, tal, todo mundo tranquilo. E essa é uma coisa... É famosa essa máxima do Robert Howard, né? Pode crer. É engraçado você falar disso, porque eu li esses dias A Torre do Elefante, e eu tinha colocado aqui, separei esse trechinho justamente que você falou, que eu achei muito interessante. Então é da Torre do Elefante? É da Torre do Elefante. É isso mesmo. entra lá, e o cara fala da pedra lá, e que ele se interessa, né? Que é uma joia lá que tá numa dungeon super protegida, que ninguém tem coragem. Ele pergunta lá como é que ele chega e o povo começa a zombar dele, né? É. Até eu tenho colocado essa frase aqui que eu achei interessante, que ele fala assim, não Conan, né? A frase do conto mesmo. Os homens civilizados eram menos educados que os selvagens, porque eles achavam que podia faltar com respeito sem ter o crânio despedaçado. Então, isso é uma frase que resumiu toda a minha história. É. Ah, e falando na Torre do Elefante, esse é outro exemplo de como o Conan era no fundo, era um cara bom, né, cara? Porque quando ele encontra lá o ídolo, aquela criatura lá na torre, né? Aquele ser, né? O próprio elefante. Exatamente. E ele fica com pena, né, cara, das barbaridades que aquela criatura sofreu, mesmo sendo uma criatura de aparência hedionda, ó, e chega a ficar com os olhos cheios d'água, né, pelo tratamento que aquela criatura sofreu. Não, acho que cheios d'água quem fica é o elefante, ele não chega a chorar, não, eu acho. Conan fica com olhos cheios d'água, cara? Como assim? Não, ela não fica, não, é verdade, é o elefante. É, o Conan tem canais lacrimais. É, ele não tem, ele não chora, né, eu choro por ele, né? É. Não, mas essa é outra história clássica também, né? A Torre do Elefante é uma... E essa é originalíssima do Robert Howard. Sim. E me disseram, eu li em algum lugar que essa história, ela foi baseada muito a partir de correspondências que o Robert Howard trocava com o H.P. Lovecraft. Vocês já viram falar disso? Já. Ele escrevia na mesma revista? Eu não sei se foi a mesma. Acho que sim, é Weird Tales. Inclusive, eu lendo esse conto e lendo outros, até a Fênix na Espada e outros contos, dá pra perceber muito, cara, influências do cenário do Lovecraft no cenário do Robert E. Howard e vice-versa. Não sei se você conhece, Eduardo, mitologia cotuliana e tal. Conheço. É. Não tudo, mas conheço. Cara, se você ler aquele conto Nas Montanhas da Loucura, cara, dá pra você traçar a evolução das eras, assim, passando pela Era Iboriana e pela a Era de Atlantis. Cara, é muito maneiro. Até na Fênix na Espada, ele referencia muito sobre criaturas inomináveis, locais que nenhum homem deveria visitar ou deveria saber que existe, coisa do tipo. Que é, tipo, é totalmente cutuliano isso, né, cara? Seres vindo da que desafiam a sanidade e tal. Não, você falou aí, tem um conto que eu me lembro de ter lido, que é o Chutal do Crepúsculo. Uhum. Nome estranho, né? Yeah. Chutal, um deus. Pode crer. É muito parecido com as paradas realmente. Se eu não me engano, ele chega numa cidade abandonada, e aí tem lá um poço, que era um poço que o cara reverenciava um deus, só que um deus era tipo um deus de Cthulhu, um bicho estranhíssimo, tipo um demônio mesmo, né? E essa história aí, voltando pro Torre do Elefante, eles tinham a aparência de elefante, mas é porque eles se adaptaram à Terra, mas eram deuses que viajavam pelo espaço e caíram na Terra. Eram caras fodas de magia, que ensinaram muitos humanos a fazer magia e tudo, bem maneiro. Essa parada na Torre do Elefante, desse deus, entre aspas, aí, com a forma de elefante. Isso daí parece ser uma referência também a Ganesha, né, cara? É. Divindade com cabeça de elefante. Como se o Robert Howard implicasse que ele fosse a origem das lendas do culto a Ganesha e tal. É muito maneiro. Como ele tem essa pegada, vamos dizer assim, não vou botar científica, porque não tem nada de científico nisso, mas assim, uma pegada... que puxa um pouco pra realidade, você pode admitir, inclusive, coisas que ficariam toscas no universo do Tolkien, como, por exemplo, alienígenas. Não alienígenas de entendeu? De voador e tal. É, já no universo do Robert Howard é possível isso, né? Você ter essas criaturas de outras dimensões, outros planos, outros planetas, né? Você não fica tão, tão estranho assim, né? Cabe no universo. Fazendo uma comparação entre o tipo de vilão entre um cenário e outro, você vê assim que o vilão no cenário do Conan, na Era Iboriana, ou ele é humano, feiticeiro, ou um guerreiro inimigo, alguma coisa do tipo, ou ele é uma criatura realmente inominável, cutuliana e coisa do tipo. Já na Terra-média, os vilões são mais monstros mundanos, por assim dizer, que são monstruosas, mas não desafiam a realidade. Inclusive, tipo, o mal supremo da Terra-média, que é o Morgoth ou o Sauron e tal, ele é menos horrível do que se você vê a representação de um Azathoth da vida, de um Cthulhu, assim, que são as encarnações do mal na Era Iboriana. Eu acho que com o Tolkien, eu não sei se isso talvez tinha alguma influência lá por ele ser católico e tal, eu encaro assim meio que o Sauron, por exemplo, eu não sei, que eu conheço mais a parte lá do Senhor dos Anéis, né? Eu vejo assim o Sauron meio como se fosse um diabo, né? Um diabo, tá ligado? É, aquele vilão ali que ele, até aquela parte de, através do anel, ele meio que tenta como é que é a palavra? Corromper. Isso, os seres humanos principalmente, né? Até o Frodo também, né? Cara, não sei se isso se encaixa bem em diabo, porque se for ver pelo Silmarillion, o Sauron não é o mal original, né? O mal original é o Melkor. Não, cara, mas tanto o Melkor quanto o Sauron, eles têm muita característica do diabo católico, assim. Porque você vê, ambos eram criaturas de luz que caíram. Ambos eram belos, eram poderosos, eram queridos, eram os mais poderosos e se tornaram maus. Sauron, inclusive, ele tinha uma forma, né, cara, de Anatar, o Senhor dos Presentes. Porra, que coisa mais Lúcifer que isso, né, cara? É uma pegada mais mitológica e até, de certa forma, um pouco dogmática quando você vê isso e você compara com o Conan, né? Porque o Conan, você vê que no Conan ninguém sabe de nada sobre o que teve antes. Os caras são totalmente... São os pulhas de nada, entendeu? Então não é uma parada heróica. É heróico, mas não é heróico nesse sentido, entendeu? Você vê como é interessante. Quais são as criaturas antigas, das eras antigas, de cada universo? Do Tolkien são os elfos, né? Que são os mais nobres e antigos. E do Conan são aqueles homens serpentes. Porque, de fato, porra, na época dos dinossauros, era a época quando os répteis reinavam, que era anteriormente. Então, tudo é ver os caras serem homens-serpentes. E os elfos são fadas, lembra que você falou conde de fadas? É exatamente isso, os elfos são fadas, né? Eu acho que esse negócio do Tolkien ser de origem católica e tudo influenciou muito na criação da Terra-média, porque ele cria lá os animais, criou a terra, criou as árvores. Teve aquela sequência. Teve, né? Toda aquela sequência. Primeiro fez a terra, depois trazer os filhos, os homens, não sei o que, não sei o que. Uma parada que eu gosto pra caramba, cara. Você falou, você puxou aí agora sobre a criação dos filhos, do Deus e tal. Uma parada que eu acho foda e que é uma das coisas que eu mais gosto no Conan, que é inclusive também o motivo de que eu gosto muito do mangá Berserk, né, cara? Que é o fato de que os seres humanos são os astros do show, sacou? Eles não são o povo ferrado lá, eles são realmente os caras que sobrevivem, os caras que lutam. Que é uma parada, cara, porra... Elfo no Senhor dos Anéis é uma mata pra caramba, né, cara? Tem visão que faz curva, vive 500 milhões de anos, faz magia por default, né, cara? Não precisa nem pegar nível de mago. Enquanto RPGista, eu concordo com você totalmente. Inclusive, quando eu faço personagem de D&D, eu faço humano, eu acho maneiro. Eu acho uma babaquice esse negócio dos elfos serem o máximo e tal. Por outro lado, enquanto poesia, eu acho interessante, porque eu acho que ele tá querendo colocar uma metáfora aí, entendeu? Se você ver, se for destrinchar, por exemplo, o próprio Tolkien, você vê que ele se representa ali no Senhor dos Anéis através de vários personagens, né? Por exemplo, ele em alguns momentos você vê que ele é o Frodo, que você vê que ele é o lado dele que é tipo do inglesinho, do inglês médio, né? Vamos colocar assim, o cara que... O cara normal, né? Uhum. Por outro lado, ele também é um cara que gostava de histórias mitológicas e heróicas. Ele escreveu sobre o Ulf e tal, então essa parte dele que se amarrava em história mitológica, honrado e tal, ele se coloca ali como Aragorn. E ele, como professor, é o Gandalf, né? Então, pode crer. Tem ali, você vê que ele vai destrinchando da mesma maneira que ele coloca os povos, né, cara? Os povos estão ali como metáforas, né? Nós somos um pouco elfos, né? Entendeu? Temos um pouco da nossa personalidade em algum momento como elfo, como um hobbit, às vezes, entendeu? Concordo contigo, só que fazer uma leitura mais metafórica é diferente. Não, com certeza. Agora, quando eu jogo, cara... É humano na veia, né? Concordo plenamente contigo. É, eu só jogo de humano também. Eu sempre gostei de jogar com humano guerreiro, porque não tem uma mata. Você joga com humano guerreiro, você consegue ser muito mais inteligente do que qualquer outro personagem. Eu sei que não tem muita vez isso aqui, mas eu lembrei. Porque, por exemplo, ó, você tá preso numa masmorra e você, sei lá, tem um feitiço, tá? Tu vai usar o feitiço pra sair. Se tu não tiver nada, meu amigo, tu vai ter que usar a cabeça, entendeu? É. Me amarrava nisso. Mesma coisa. Então, eu gosto do mais básico possível. Uhum. Com certeza. Nada a ver com o que eu falei aí, mas... Enfim. Nada, eu acho que tem um pouco a ver com o Conan, né, cara? O Conan também, ele não gostava de magia, né? Isso é uma característica também das histórias do Conan. Os magos são os vilões, os magos são geralmente... Eles conseguem o poder deles através de pactos com entidades sombrias, né, cara? Normalmente são malignos, né? gananciosos. E quando aparece um mago benigno, geralmente é aquele cara totalmente recluso, totalmente, tipo, ninguém alcança, sacou? E essa é uma característica maneira também que eu gosto bastante das histórias do Conan, apesar de eu gostar também das histórias com muita magia, coisa e tal. Mas é uma característica que eu acho muito legal, cara. De certa forma, nos traz um pouco até pra nossa realidade. Eu sei que não tem nada a ver com você tá falando de fantasia, não precisa estar preso à realidade, mas eu digo assim, você vê que você tem razão, porque às vezes você tem um problema, como por exemplo, tem várias histórias do Conan e tem uma que é emblemática, chama-se As Negras Noites de Zamboula. E aí ele encontra um cara que é um negão, cara, forte pra caramba, muito forte, cara, e chamado de Estrangulador. Aí o Estrangulador começa a falar, ah, não, mas quando eu era pequeno, eu comecei estrangulando galinha e tal, já como eu era criança, depois estrangulando bezerro, hoje em dia não tem nenhum homem civilizado que escape das minhas garras. Aí ele pega o Conan, o cara é gigante mesmo, tu fala, cara, como é que o cara vai se livrar dessa, né? E o Conan pega ele, a garganta dele, os dois começam a duelar, um fica enforcando o outro. Duelo de estrangulamento, né, cara? Que beleza. Duelo de estrangulamento. Aí você fala, esse cara nunca vai conseguir, cara. Aí daqui a pouco o Conan vai lá, meu irmão, faz uma força tal, e aí estrangula o cara, meu irmão. E depois até zoa, fala, tu fica estrangulando galinha aí, viu? Dá nisso, fica estrangulando galinha. tem uma mensagem maneira, que às vezes realmente na tua vida, em qualquer lugar, tu tem um desafio que tu acha que é insuperável, tu pode conseguir, assim, sabe? E aí não tem nada de... Não precisa de magia, não precisa, né? É maneiro também. Eu gosto bastante dessas mensagens. Exatamente, essa mensagem do espírito humano inquebrável, sacou? Agora você vê que, de certa forma, eu nem ia falar isso, mas você comentou essa parada, essa mensagem e tudo, o próprio Senhor dos Anéis, ele também passa essa mensagem de que não tem desafio que não possa ser vencido, né? O fato de pegar a raça mais significante, tanto que várias pessoas durante o Senhor dos Anéis lá, acontece várias vezes que tem gente que nem conhece os hobbits, né? É uma raça nem que... Nem sabe que eles existem. Nem sabe. Eu disse assim, pô, mas isso é criança. Não, isso é uma raça, né, cara? Tipo, uma sub-raça. Uhum. E eles conseguiram fazer o grande feito, né? Eu acho que eu não li o Silmarillion, mas eu acho que da Terra-média talvez isso tenha sido um dos maiores feitos, né? Eu não lembro nem se eles são citados no Silmarillion, acho que nem não, porque eu acho que eles não existiam na época do Silmarillion, né? Você falou bem, sub-raça, ele acho que eles são uma sub-raça mesmo, não falando de uma forma racista, mas se eu não me engano, tinha uma raça anterior a ele que era a raça do Gollum. E o Gollum não era um hobbit, era uma criatura anterior ao hobbit, parece que é uma parada dessa, entendeu? Então, realmente, eu acho que eles são uma sub-raça mesmo de alguma coisa lá, de algum tipo de criatura anterior mesmo. Você tem razão. É, agora você vê a diferença, é uma mensagem parecida, mas cada um... O Conan é aquele negócio de você ir lá mesmo e estrangular o cara, tá ligado? Fazer as coisas com as próprias mãos mesmo assim, na raça e na coragem, né? Já no Senhor dos Anéis é uma mensagem parecida, só que daquela forma mais de inspiradora, né? Aquela coisa assim... Eu acho que talvez mais espiritual, né? Ideológica, né? O Conan é um herói, o cara que já é sinistro. O Frodo, coitado, é o cara ferrado igual a todo mundo, né? Então tem razão, são duas coisas bem diferentes mesmo. De certa forma, tem até isso que você falou, não, o cara tem a magia, o cara vai usar a magia. Já é como se fosse a magia, a facilidade dele, né? Ele não vai ter que... Mas, por outro lado, e o Conan, pô? O cara já é bombadão, tá ligado? O cara, tudo bem que o cara ele não nasceu daquele jeito, né? Mas ele ficou muito tempo naquela roda. Na roda, né, velho? Só na cabeça, cara. Ele sofreu muito, velho. Ele lutou muito pra conseguir aquilo também, cara. Por que serve aquela roda? Ventilar o sol, talvez. Ventilar o sol. É. Fazer o mundo girar, né, velho? Tem uma parada do Conan, a gente sacaneando aqui agora. Tem uma parada que eu e o pessoal aqui do grupo de RPG, né, a gente sacaneia que o Conan, ele foi um ladrão, né, cara? Teve uma época na vida dele que ele foi um ladrão. Só que ele foi o único ladrão com força 1800, né, cara, da história. Ele era o cara que não precisava de furtividade. Mas ele tinha força quando era ladrão? Acho que não. Cara, não sei, né? Era aquela história, né? Eu lembro que você falou isso em um outro Gavistática. O Hidden Shadows dele era... Os caras viam aquele cara grandão, né, velho? Fingia que ele não tava lá, né? Ele sempre burlava as técnicas de ladrão, né? Eu lembro de uma parada dessa. Parada que não tinha no AD&D, depois que lançaram a terceira edição, eles fizeram o Barbarian pra encaixar no Conan, né? Porque o Barbarian tem furtividade... Não, pra encaixar no Conan não, né, cara? Pra representar o Conan, porque encaixar no Conan... Encaixar não pega bem, né? É verdade. Não é digno do Conan, essa expressão. Senão ele ia me cortar minha cabeça aqui. Né? Mas é isso mesmo, cara. Na terceira edição eles fizeram isso muito pra representar o arquétipo do cara fortão, do bárbaro, do bárbaro mesmo. mesmo, né, cara? Que cara não civilizado e tal. Pô, mas não tinha bárbaro antes aí? Tinha acho que uns kits, né, cara? Umas paradas que dava pra você simular, assim, mais ou menos. Mas não era opção do básico igual ficou na terceira edição. Assim. Essa não sei. É, na terceira edição ficou, sem querer sacanear o Conan de novo, mas ficou redondo. É, você tentava fazer com guerreiro, não ficava muito bem, porque o cara tinha que usar armadura e não ficava legal. E depois realmente fizeram um troço digno mesmo. Achei bem maneiro. É. Assim, ficou tudo bom, o conceito é maneiro. Ele tem um conceito diferente do fighter, entendeu? Uh-huh. O fighter é o cara disciplinado e ele é o cara que é, sei lá, o selvagem. Então realmente não ficou simplesmente o cara pegar um fighter e dar uma forçada de barra. Pode crer, pode crer. O conceito todo da classe ficou maneiro, né? Apesar de eu não ter jogado de bárbaro nunca, eu tenho essa mesma opinião. Agora, a gente falou de RPG aí, né? Eu acho que esse Gavi Estática é um sobre RPG também, né? De certa forma. E eu tava até falando com o Aiken um pouco antes que eu enxergo no cenário do Conan uma coisa bem mais RPG do que na Terra-média, por exemplo. E geralmente tem muito aquele negócio de dungeon, né? Tesouro também, né? Essa parada assim, né? Uhum. Já no Senhor dos Anéis eu vejo aquela coisa mais de viagem, de conhecer novas terras, uma coisa assim meio... Mais literatura mesmo, né? É, mais literatura. É, eu vou te falar que até... Um dos contos que eu li mais recentemente foi até A Torre do Elefante. Cara, é Dungeon Crawl purinho, cara. É D&D do início ao fim, assim. É, o interesse do cara pra entrar na aventura é tesouro, né? Simplesmente. É. Não tem outro. Eu vou te dizer que eu já tentei jogar algumas vezes RPG no cenário da Terra-média. É, não deu muito certo. Eu aprecio a galera que consegue, assim, eu acho maneiro, mas a gente barrou com um sério problema. Era tudo meio comprometido, você tá entendendo? Tipo assim, tem a cidade dos elfos lá, vamos dizer, Rivendell. Pô, se o cara, por exemplo, chegava em Rivendell, todo mundo meio que sabia o que tinha lá e não podia fazer nada. Se sabe muito sobre a Terra-média, sobre os personagens épicos, sobre os personagens heróicos, se sabe demais, entendeu? É, já no cenário do Conan, você não sabe nada. Então, tu pode, sei lá... derrubar um rei lá e, enfim... Porque, na verdade, a Terra-média, especialmente na Terceira Era, que se jogar antes, jogar na Primeira Era, na Segunda Era, é uma parada meio sinistra, né, cara? Tipo, tu vai jogar com personagens mega épicos. Então você vai jogar ou na Terceira Era ou na Quarta, que é depois da Guerra do Anel. Então, das duas, uma. Assim, a Terceira Era, por exemplo, talvez dê razão a mim, mas o cenário é meio soturno, é meio assim... Você realmente não tem muita opção, sabe? Você tem, é uma coisa meio rural mesmo, meio Idade Média. Então, assim, Gondor. Qual a cidade que... tem Gondor, sei lá, Minas Tirith, os Giliath, e mais algumas lá, mas não tem muita coisa, tá entendendo? E é maneiro, é o clima da Terra-média, só que pra jogar RPG, vão pra onde? Já os Giliath, Minas Tirith, depois fica meio limitado um pouquinho. Tipo, não teria muito desafio? Não é desafio, não tem muitas possibilidades, é um cenário muito rico, porém fechado, pros jogadores mudarem e fazerem as suas ações, tá me entendendo? É. Pode crer, pode crer. E no cenário do Conan, ele descreve o mundo e descreve as aventuras do Conan. Dentro daquele mundo, cara, ele é seu, sacou? Você faz o que você quiser, você tem aventura, tem possibilidades. Eu acho realmente que é isso. Eu acho que pode-se dizer até que o cenário do Conan, ele é menos carregado de história, ele é menos carregado de peso do que o do Senhor dos Anéis, possibilitando de você alterar, sacou? Ele é menos carregado de história com H maiúsculo que tá falando, né? Aquela história mitológica e dos reis e tudo, né? É uma parada que realmente você pode construir a sua história ali naquele cenário. Entendeu? É uma parada que eu sinto isso. Eu também li na Wikipédia, não escondo, né? Que tem uma parada assim, uma diferenciação, que o Robert Howard, ele meio que fazia umas coisas mais pra entreter do que instruir, tá ligado? Acho que até pelo propósito de ser conto já no começo e tudo, assim, que ela quer fazer mais rápido, né? O cara que vai ler um conto ali numa revista de um cara, às vezes, sei lá, o primeiro conto dele, o cara não sabe nem quem é. O cara não vai querer ver uma coisa... mega elaborada, né? O cara quer ver uma coisa pra se divertir, né? Uhum. Até pelo público que o Eduardo falou no começo também, que era um público assim mais novo e tudo, não era nem muito novo, nem muito velho, né? Aquele, o cara não comprava uma revista daquele pra ver outra coisa, né? Além de ação e aquelas coisas mais sobrenaturais. É, o cara pegava uma história dessa com o mesmo propósito que a gente pega uma história em quadrinho hoje em dia, né? Mais ou menos isso. Lições de moral sobre a vida e coisas tipo. Pra... Não, tem mas que ser coisas de fácil entendimento, né? No caso. Mas sabe que por outro lado, eu acho que eu vou concordar e discordar de vocês também ao mesmo tempo, porque eu acho assim, Lovecraft, o Howard, se destacaram é por ter histórias que eram ação. E, cara, eu sei que eu falo uma coisa bizarra, mas tem muita filosofia na história do Conan, cara. Se tu pegar a própria Torre do Elefante, é filosofia pura, uhum. Sabe? Tipo, tem... Eu sempre gostei de histórias assim, eu te dou um exemplo, dois exemplos das obras que eu mais me amarro, que é Star Wars e Matrix. São duas obras que É ação, sobras de ação que te prendem, mas você por trás tem toda a filosofia, entendeu? Então, e o Conan é um exemplo disso também, assim, aquela filosofia que, se você quiser, assim, ele te dá uma opção. Você pode ver a parada, vamos dizer, numa camada puramente da porradaria, tu também pode entender aquilo como filosófico, né, cara? O próprio filme do Conan, ele é filosófico do início ao fim, né, cara? Não tem... E aí ele captou completamente, né? Todas aquelas coisas que botaram no filme são coisas que se falavam, né? Tipo, acho que a maior mensagem filosófica é aquela história do... que eles falam no filme do... é o poder do aço, o enigma poder do aço. É, e aí depois o cara que descobre da carne, né? Que ele controlava as pessoas e tudo, né? Então tudo isso é filosofia, cara. Quando o cara olha pra espada e fala que você não pode confiar em ninguém, você pode confiar na espada, não é isso. Que tá querendo dizer que você tem que acreditar em você, que é você que vai reger o teu destino. Essa é a filosofia, entendeu? Uhum. É claro, tu pode olhar e entender aquilo como aço, quando tu pode entender a camada filosófica da parada. Entendeu? E não chega a estar errado, né? Nenhum dos entendimentos. Não, não. É, mas eu acho, cara, que essa parada é mais, assim, uma coisa que aconteceu, sacou? Que tá lá mais por acidente, diferente do Star Wars ou do Matrix, como você citou, que é proposital essa filosofia, sacou? É tipo um acidente inspirado, né? É, eu acho que é uma parada que, tipo, não foi com esse objetivo que ele escreveu, mas você pode ler com essa visão. Diferentemente do Tolkien, que já era um professor nato, a gente sabe que o Tolkien fez muitos dos seus anéis, inclusive pra divulgar a mitologia da Inglaterra, né? E aí, então, ele realmente fez o que você falou, querendo instruir a parada. Você tem razão, o Robert Howard não fez pensando nisso, mas eu acho que ele era um filósofo, assim, de certa forma, entendeu? Então, isso ia entrando na história dele sem ele se preocupar. Vou dar a lição X, eu vou dar a lição... Eu tô escrevendo aqui, é uma parada que eu gosto, entendeu? Ele abriu o coração e saiu aquilo, né? É, exato. Pra descrever. Um cara pensador. Acho que a diferença é essa mesmo. E o Conan é meio que o alter ego do Robert Howard, né, cara? Tanto que, se eu não me engano, quando ele dá umas descrições, assim, em alguns contos, ele dá a descrição do Conan com a mesma altura dele mesmo, sacou? Ah, é? Pô, o cara era alto, assim? Tipo, não era tão alto também, era 1,80 e pouco, sacou? 1,80. É, pelo menos era o que ele falava que tinha, né, velho? O lance é que o Conan era 1,88 de músculo e escrotidão na sua cara, né? É, né? A maioria das vezes, assim, os personagens são alter egos, né, dos autores. Agora, é engraçado porque realmente no caso do Conan era, cara, a parada que ele venerava, assim, era, ele parece que vivia mesmo, era quase esquizofrênico, parece que ele vivia num universo paralelo, tanto é que, se eu não me engano, ele se matou numa loucura dessa, né? Ele se matou quando a mãe dele entrou em coma, aí falaram lá que ela não ia acordar, ele entrou em depressão, parece que no mesmo dia ele entrou no carro e deu um tiro na cabeça. Se você for ver o Senhor dos Anéis, tudo é meio guiado pela arte, né, cara? Canções, esculturas, as artes élficas, né? De fazer armaduras e tal. E no Conan tem um pouco uma visão contrária, assim, que até a primeira história do Conan, a Fênix na Espada, o poeta lá é o inimigo, né, cara? O Conan mata o cara no final e tal. Eu não tô lembrando como é que era essa história. Como é que é mesmo? A Fênix na Espada é que o Conan já era rei da Quilônia e... Ah, é verdade. Tem um pessoal tramando contra ele pra dar um golpe de estado. Isso, é verdade. Ah, as histórias não tem uma cronologia assim, direta, não? Não, isso que é uma parada maneira, ele faz variado. Eu achava que ele começava lá do zero mesmo e as histórias iam seguindo a cronologia e tal. E não tinha cronologia, de repente ele falava, o próximo conto que eu vou entregar, hoje eu li uma história sobre piratas. Assim, eu acho que era assim, entendeu? Não duvido, né? É. Então, cara, eu acho que era assim, acho que o Robert Howard, sei lá, se amarrava pra uma parada e falava, vou colocar o Conan nesse cenário aqui, agora ele vai adaptava o cenário pro que ele queria, né? É. Mas ele mantinha, né, a mesma personalidade do cara, só que em várias paradas diferentes. Pô, achei maneiro, assim, ele ficou ter várias fases, gladiador, ladrão, pirata, guerreiro, rei terrorista, que a gente queria porque era terrorista, mas guerrilheiro, né? O Eduardo, mas isso daí não inspirou um pouco, não? A Batalha do Apocalipse, aquele lance lá dos flashbacks e tal? Você colocar o Ablon nos cenários históricos? Não foi bem isso? Não, os flashbacks em especial é mais do Highlander, né? Agora, Conan... Putz, eu sou o maior fã do Conan, do mundo, né, cara? Então, realmente, na época da minha vida, eu lia uma revistinha antes de dormir por dia. E a revistinha era revistona, né? Espada Selvagem, tu lia, sei lá, ter o quê? 100 e poucas páginas de revista, né? Ali. E realmente, eu, pô, me inspirei muito, assim, né? Acho maneiríssimo o cenário. Bem maneiro. Eu acho que até algum tempo atrás, que eu... A gente tava comentando aqui, eu acho que foi até no dia que você tinha confirmado que ia gravar com a gente e tal. Aí eu tava comentando, porque o Conan, eu, se eu não me engano, eu acho que já tá em domínio público, não tá? Não, não, tá não. Ah, que pena. Eu já ia dizer, porra, velho, por que você não faz um crossover depois já no Ablon com o Conan, né, cara? Ia ficar maneiro, velho. Ia ser true, hein, cara. O Conan já pegou uns bichos sinistros, né, cara? Mas de qualquer maneira, eu acho que seria crossover no estilo de universos paralelos, mas eu vejo o universo do Conan bem afastado dessa mitologia braico-cristã, assim, sabe? Uhum. Você vê bem, uhum, assim, realmente é uma coisa que não me lembro de ter, assim, cara, nada relacionado a anjos e tudo. Inclusive, é engraçado, porque os povos antigos, tem o egípcio, mas, por exemplo, hebreu, você não vê muito, assim, uma coisa mais hebraica, uhum, não vê muita coisa no Conan. Ele realmente não usou isso. Apesar que eu já vi nos contos que eu li, ele chega a falar de demônios, né? Mas não sei se ele fala mais na conotação de monstro, né? Mas é demônio é uma parada que, tipo, toda mitologia alude a espíritos malignos e o nome que a gente tem pra espíritos malignos é demônios. Não é uma coisa exclusivamente cristã, você fala. É. Exatamente. O que é mais próximo dos anjos seria o próprio elefante, cara, se pensar bem. É. Antes da torre dos elefantes. Verdade. Tem uma parte que ele fala no conto que... Eu não vou lembrar agora a proporção que ele diz, mas tipo, sei lá, um dia... 100 anos pra ele era como se fosse um dia, uma parada assim, uma coisa como se fosse um ser mais milenar mesmo. Uhum. Né? É isso mesmo, é. Então... É tipo bem isso mesmo. Uhum. É. Mas aí, Eduardo, alguma consideração final? Quer mandar seu blog, seu Twitter, qualquer coisa? Quero agradecer aí o convite, até pedir desculpas assim, de ter adiado algumas vezes aí, só que realmente eu tô enroladaço aí com os projetos novos aí, e o novo romance aí que eu tô escrevendo, então realmente tá sinistro, assim, né, tá? Uhum. Infelizmente, pela primeira vez, tô tendo que, assim, adiar um pouco, assim, alguns pedidos dos amigos meus que, pô, se amarram, assim, sempre gravei podcast, uhum, assim, não... Mas é porque realmente tá brabo, entendeu? Quando você trabalha criativamente com prazo, é mais complicado, né? É super complicado, né, velho? Prazo de própria criatividade rolar é meio tenso mesmo. Mas de qualquer maneira, eu tenho o maior prazer aí em gravar os podcasts, assim, quem... Quiser assim, se eu não puder agora, eu posso no futuro, mas sempre tenho o prazer de gravar e estar falando com vocês aqui e agradecer aí. Eu acho que meus contatos a galera conhece, né? Twitter, Eduardo Spor, tem o meu blog, que é o filosofianerd.com.br, o Nerdcast, a galera deve me conhecer por lá. São esses, assim, né? Vamos colocar aí no post, né, pra vocês conhecerem um pouco mais. Pode crer. Um abraço pra vocês aí todos aí. Prazer, cara. Gravar, te conhecer e tal, né? Valeu mesmo. Beleza, viu, cara? Obrigado a vocês aí. Depois me avisa aí quando for lá, passado. Começa agora mais um Gava Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. Fala, povo. E um convidado especial, né, o Eduardo Spor. Eu acho que estou com ele, né, cara? Eu acho que ele caiu. Cara, foi na hora certa, né, velho? Sem ensaiar, você... Tô aqui. É que eu apertei um mute, foi mal. Fala a minha aqui. É, tirou um no dado, né, cara? Foi um fumble. Você acha que a gente devia falar dos filmes? Sei lá, cara. Eu acho que é uma parada meio desnecessária. A gente tá falando, uhum, do cenário. É uma parada tão galhofa, né? Ah, nem tanto. Ah, o segundo filme é, Aiken, pelo amor de Deus. O que é esse negócio do Conan ficar dando soco no camelo, soco no cavalo? Porra, pra que ele soca o cavalo? Ficariam toscas no universo do Tolkien, como por exemplo alienígenas. Não alienígenas de entendeu? Veio de outro planeta e tal. Alô? Alô? Alô? Acho que caiu. Ai, gente, vou aproveitar pra fazer xixi. Coitado, tá se segurando. E o Conan é meio que o alter ego do Robert E. Howard, né? É, eu acho que no fundo... Desculpa, fala aí, perdão. Não. É, tanto que, se eu não me engano, quando ele dá umas descrições, assim, em alguns contos, ele dá a descrição do Conan com a mesma altura dele mesmo, sacou? Ah, é? Altura e peso, uma parada assim, é. Mas aí fala, Eduardo... Low? Ou não fale, né? Ih, caiu. Ué, a segunda vez quando a gente fala com ele, né, ele cai. Cara, minha internet não caiu, mano. Pois é, cara, ó, você tá falando tanto dela aí. Vai pensar na internet, não me envergonha na frente dos outros. É, e falando um pouco aqui em off mesmo, já tem alguma informação que foi liberada do novo romance? Eu tenho todas, né, cara? Não, pô, eu tô falando liberado, você pode falar pra gente, né, pô? Eu ia falar agora, já tem. Cara que tá escrevendo, se não tiver, tá não, foda. Não, se já liberou alguma coisa. É, você, eu sei que você tem todas, mas você não vai falar aqui tudo, né, pô? Essa galera que manda bem, né, que eu digo assim, que consegue fazer carreira como escritor, tô te falando, todos eles... escreve com regularidade, desde o Stephen King até... Pô, Stephen King, regularidade é uma palavra pequena, né, velho? E aí, pessoal, chegamos em mais um bloco de notas desse Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E o que a gente tem pra falar? A gente tem que primeiro pedir desculpas ao pessoal pela falha do último Gavi Estática. Tivemos alguns problemas técnicos, problemas murfísticos. Em compensação, esse ficou de arrasar, eu espero que todo mundo tenha gostado. Ah, você joga! Ah, em compensação, a gente teve um segundo drop de imagem projetada, né? Foi um bate-papo lá comigo, o Fábio e o Rodrigo Carreiro, né, que é professor de cinema, cara que, como a gente falou lá, é um cara que ganha dinheiro pra falar de cinema, né? É. Escutem lá, dê uma passadinha, deixa eu botar o link aí pra vocês ouvirem. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui também é que alguns Gavistáticas atrás eu comentei das videoaulas que a gente ia dar de podcast, né, se você quer saber como é que edita um podcast e tal. Eu acho que essa foi a minha falha, né, de ter falado, né, cara. Teve até um cara lá, eu acho que foi o Yaren, ele perguntou, né, se estava querendo ver as videoaulas. Aulas, e o que eu posso falar é que elas vão rolar sim. Eu já gravei a primeira aula toda, mas espero que eu possa colocar em breve aí pra vocês. É porque ficou meio grande também, né? Não vai ser uma aula curtinha, não. Assim, não se preocupe quanto a isso. Você chegou a ver qual foi o comentário mais relevante do último Gavestático? Cara, não tiveram muitos comentários relevantes, não. Eu acho que o mais relevante, pra vocês terem uma ideia, foi o do Neto. Ele falou que o Heath Ledger morreu. Ele falou, Diego, o Heath Ledger morreu. Tinha falado lá que ele poderia ser o Hank, né? Do Caverna do Dragão. Se tivesse um filme, mas eu falei do começo lá que era um elenco impossível, né? Tanto que eu falei que a Diana podia ser a Halle Berry 20 anos mais nova. Pois né? É, mas foi isso que a gente tava falando mesmo, era um elenco impossível. Agora uma coisa engraçada é que no post que a gente falou que não ia ter Gavestática, tiveram mais comentários relevantes do que no próprio Gavestática, né? Pois é, né? Mas eu não culpo eles, porque o tema do Gavestática mesmo não foi muito relevante, né? Foi realmente pra descontrair, né? Só falar de bizarrices da internet. Não culpo vocês. Eu achei legal que muita gente passou lá pra comentar e falou, né? Estou comentando aqui só pra... porque eu sei que vocês gostam mesmo, mas o Gavi Estática foi bem divertido e tal. Mas isso já é suficiente, sabe? A gente pelo menos quer saber se o programa foi bom, se não foi, se a gente perdeu a mão ou não, né? Acima de tudo. Bastante pessoa apareceu, né, na postagem do Gavi Estática feio. É, gente que a gente nunca tinha visto por aqui. Olha aí, Gustavo Coço Ribeiro, o cara que tá comentando direto agora. Aí o Caio Lum também. Legal isso, né? É fato, né? Todo Gavi Estática tem ouvintes novos. A gente tá acompanhando as estatísticas e sempre um programa sempre supera o outro, né? De downloads e tudo. Mas é legal ver o pessoal se manifestando, né? Se você está conhecendo agora o Gavi Estática, pô, comenta aí pra gente saber, conhecer vocês. Então, Diego, a gente teve e-mail? Tivemos sim, tivemos dois. E qual é o primeiro e-mail? O primeiro e-mail é do Roberto, conhecido também como Roberto Glad, ou Glad. E ele é de Joinville, Santa Catarina. E ele falou o seguinte: curto muito os podcasts. Os assuntos abordados são muito legais. E esse último de notícias bizarras, nossa, ri muito na frente do PC. A notícia que mais gostei foi a do Kid Zangief. Seria uma variante do Zangief Kid? Eu acho que ele, na verdade, errou, né? Na hora de escrever, ele se equivocou. É, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Nossa, vi o vídeo logo que apareceu na net e o guri fez algo, digamos, incrível. Também quero fazer um comentário do podcast dos filmes, que eu acredito que ele tá falando aqui do... Filmes que deveriam existir. Isso, que foi o Gavestática 44. Ele disse que foi um programa excelente... assim, muitos filmes comentados que deveriam existir, eu também imaginava. Enfim, é isso, parabéns pelo trabalho que vocês fazem nesse blog. Ele colocou o Twitter dele aqui, pra quem quiser arrobar ele, é roberto_glad, G-L-A-D. E aí, você vai querer ler o segundo e-mail? Eu vou. Beleza, e de quem foi o segundo e-mail? O segundo e-mail foi do nosso amigo Eduardo Cosso, de 32 anos, São Paulo. Amigos engavetados, adoro quando vocês falam de coisas bizarras, são coisas que existem e devem ser discutidas. A história do Zangief Kid é bem mais pesada do que a gente imagina. Ele pensou até em cometer suicídio, mas espero que tenha mudado de ideia quando revidou o ataque do moleque idiota. Japoneses têm muitas ideias estranhas, mas isso ocorre porque com certeza vende. Se eles gostam até de Tenga Egg, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, essa boneca é até normal. O barulho que ela faz seria muito legal se fosse um barulho nerd, se não algum áudio de gemido mais agudo. Pô, mas esse Tenga Egg é algo que merece comentários, viu? Cara, nossa, mas é muito engraçado. Tenga Egg. Egg de ovo? É. Tenga Egg. O ovo da fantasia. Eu tenho que ver se tem no YouTube, no submarino, né? Vendendo essa parada. Tem que botar no link já. Claro que não, Tenga, né? Tenga Egg, ovo da masturbação. Porra, é isso, velho. Mas é uma tecnologia meio bizarra mesmo. É tipo um Tamagotchi escravo sexual, assim. Não. Não. É mais que um Tamagotchi. Puta que pariu, velho. Ah, não, José. Different strokes from different yolks. Tenga, easy on a cap egg. Ah, mané. Mas é uma parada simpática, velho. É, né? Por fora ninguém diz o que é. Tem vários tipos, né? Tem, com texturas diferentes. Caralho. Pô, essa propaganda é for real? É, for real. É, pô, existe essa parada aí. $30, né, velho? Acho que é aqui. Caraca, nunca vi uma punheta tão cara, hein? Aí, ele continua. Essa mania dos americanos de se vestirem de super-heróis está realmente bem comum nos dias de hoje. Só que quando o cara sai à noite sem preparo algum, pode apenas se tornar mais uma estatística para o número de mortos. Será que eles nunca assistiram os filmes ou leram quadrinhos do Batman, que se preparou por anos e é inteligente, além de rico? Ha! Valeu! Eu não acho que isso seja suficiente, né? Mas valeu a sugestão, né? Beleza, valeu, Eduardo Cosso. Um abraço, Eduardo Cosso. Sabia que foi você que incentivou o pessoal a mandar e-mail? É verdade, depois que o Eduardo Cosso começou a mandar e-mail, o pessoal começou a mandar também. Pois é, não teve um gavetado que ele ficou sem e-mail. É, obrigada, Eduardo Cosso. Você tem que começar a dar dinheiro pra gente, né? Pra ver se vai incentivar também. Pô, e você quer saber como dar dinheiro pra gente? Compre no Submarino, que aí você dá dinheiro pra gente e ao mesmo tempo você ganha um presente. Olha só que coisa. Que outra ótica, né, cara? Agora. Viu só? Porque tem sites que pedem doações. A gente pede doações, mas a gente dá presentes pra vocês através do Submarino, tá vendo? Ah, é, né? Mas é um presente que vocês é que vão pagar. É, cara. Aproveitando a deixa aqui, a gente queria agradecer, pelo menos eu, não sei se a Vi também, né? É, eu agradeço também. O pessoal que andou comprando no Submarino, né? Desde que a gente botou lá os banners e tudo, eu achei que não ia vingar muito, mas tinha uma galera comprando mesmo. Valeu aí, vocês, nossos patrocinadores anônimos, né, cara? Além disso, saibam que vocês estão convidados, né, cara? Vocês são sempre bem-vindos a divulgar o Gaveteiro, né? Se vocês não notaram, esses dias agora a gente colocou uma opçãozinha lá, agora de tweet e o curtir do Facebook, né? O curtir do Facebook também é uma boa, galera, que tem Facebook aí. Vamos curtir a página do Gaveteiro. Pois é. E, por último, mas não menos importante, talvez é menos importante, mas... Não, mas eu quero falar uma coisa antes. Ah, fale. Se o pessoal quiser mandar e-mail pra gente, como é que eles fazem? E-mail pro Gavestática, você fala pra gente ler aqui? Isso. Você pode ir na página lá do Gavestática, lá em cima, lá no blog, tem lá algumas páginas especiais, como as análises, o Gavestática, e a nossa equipe, tralalá. Você vai lá no Gavestática, lá, além de todos os programas e o feed, você pode encontrar lá no final um campo que você pode digitar o seu e-mail pra gente, que a gente recebe aqui e lê. Ou então, se você quer mandar direto do seu e-mail mesmo, é só mandar para contato@gaveteiro.com. Você vê, né? Parece que a gente tá entrosado, mas na verdade eu não lembrava. Tava pensando, tá ligado? Qual era o e-mail, mas você completou, ficou ótimo. Né? Ficou perfeito. Beleza. O Túlio, né? O carinha lá que posta os joguinhos em Flash, que ajuda as pessoas que trabalham em órgãos públicos, já não tem o que fazer, e acessa lá os joguinhos de Túlio. Ele tava pedindo pro pessoal comentar por lá, né? Dar um feedback, que ele não sabia se o pessoal tava curtindo e tudo. É que eu acho que muita gente que joga lá, pô, vai jogar e não comenta mesmo, né? Claro ele que tava... não, pô. Vai jogar na hora do serviço e ainda vai ficar comentando. Que pois é, vacilo. Não tem tempo, né? Pois é, mas ele só queria que vocês aí, de tempos em tempos, o pessoal que costuma jogar lá no Quinta Game, às vezes desce até dicas, né, de jogos e tudo, né? Jogos legais. Se vocês tiverem alguma indicação, pode colocar lá. Já aconteceu, né? Acho que foi o Gabriel lá, o Gabriel Teixeira, que tinha mandado uma sugestão, ele colocou depois. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse Gavestat, que eu acho que ficou bem nerd, bem legal, né? A participação do Eduardo Spohr. Ah, eu gostei. Contribuiu bastante. Você gostou tanto que escutou, né? Eu gostei, né, tanto que esqueci de falar. Pois é. Gente, vocês vão notar que eu não falei muito, mas é que eu tava prestando tanta atenção no que ele tava falando que eu acabei esquecendo de comentar durante o programa. Você esqueceu que tava participando, achou que você tava escutando, né, cara? O podcast pronto já, né? Cara, mas foi muito bom, eu adorei. E um abraço ao Eduardo Spohr, né? Ele disse que ia escutar esse programa. Eduardo Spohr, saiba que eu sou sua fã e eu estava muito nervosa. Tava com vergonha. Eu fiquei com vergonha. É engraçado que em off a gente tinha falado lá, o Aiken que tinha dito isso, né? Cara, se eu ficar muito calado, velho, é porque eu estou nervoso, tá ligado? E o Aiken falou pra caralho, tá ligado? E você... Pra você ver, eu tava tão nervosa que eu não consegui nem falar pra ele que eu tava nervosa. Pô, mas o cara é gente fina, né? Nossa, muito. Engraçado, meu pai até veio falar assim, porra, você falou com um cara que foi no jogo, que tá com um livro best-seller, né? Como foi que você conseguiu esse contato? Eu disse, cara, eu pedi pra ele, ele aceitou. Mandei um e-mail, né? Simples assim, né, velho? O cara é muito gente fina mesmo. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. A gente fica por aqui e até o próximo Gavestat. Tchau.